Siga. É o número 2, colega. A gente tá, eu tô com um azul fazendo no Uno, senão não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, tá ok. Após o azul, tá autorizado. Taxi azul 4069, 120 a bordo, 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, 7286. Índia Alfa, no ponto de espera, 86. O 4069, seu bom dia. Xjet Romeu, pra cima. Paralela, parte do assunto. São Joaquim, após Itaparica, mas inicialmente sai no AC, né? Juliette Romeu, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, sai no corredor Axé, curva direita, pista 170121 é o código, 198 é o controle. Juliette Romeu, planejamento correto, acionamento táxi de decolagem, agora 14.18.6. 1605, pronto para cópia. Pronto para cópia, 1605. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peruíque 50, B10, após conforme a rota do plano. Subida da ELD da B10, primeira curva direita após a decolagem, 5560 é o código, 198 ao controle. Sojado 260 para o I 50, Bidev, conforme o plano, Dael Lita, Bidev 560, 1119, 8, controle 160. Correto, Santa Puxa acionar. Acionar, funcionamento. 160. Falou, Salvador. Bom dia, Tom 3597, com informação Golfo 340 para Brasília. Autorizado Brasília, 340, via peso 17, subida gole, transição ofício, primeira curva à direita após a decolagem, 5574 é o código, 198 é o controle. Autorizado Brasília, 340, fazendo peso 17, saída gole, ofício, decolada 10, primeira curva à direita. Controle 198, transponde 5574. Correto, só para puxa acionar. Tomará para o pushback acionamento no 06, só 3597. Quatro meia nove, ele decola pista 10, o vento é calmo. Alfa India Bravo, sem identificação, chega da Mari, desce para o nível de voo 050. Salvador, voo 607, estamos prontos para puxa, falamento no 5. 607, autorizado, já foi iniciado. Chamar aí para táxi, 607. Salvador, o bom 75, pronto para o táxi. Bom, 88 a bordo, 3 horas e 57 minutos de autonomia, alternativa Campinas. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, CMI 286. Dado o táxi Índia Alfa, ponto de espera 286, ponto 7. Para ponto 7, acionamento voo 1897, portão número 9. 897, autorizado, sempre início táxi. Chamarei. Decolou 53198, controle, bom voo. 198, bom dia. Correu aqui antes do meu, para a ponte de espera da No7. Autorizado a alinhar e decolar no 7, vento é calmo, mais filete andando. Iniciando da No7, vento calmo, o meu. O azul 4069 pode sair no perfil da Xé até 2000 pés, farol da barra. Romeu fora. Tenente, aguarde transferência. Aguardando a transferência, Romeu. O nosso 7 no 5, a linha decola pista 10, o vento é calmo. A linha decola pista 10, 5. Juliette Romeu decolou 54, 119, 8, controle, bom voo. Quatro ao número 2, no setor aguarde. Controle, muito bom dia. É o papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17 na sua escuta. Papapá, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, pode parar do bar. Condições visuais, corredor axé, reportará no coral da Barro, Romeu, na escuta permanente. Táxi a parte de alfa, ponto de espera, cm 286. Parte de alfa, ponto de espera, cm 286. Taxi Gol 1897, 188 a bordo, 188, 3 horas 6 de autonomia, alternando Campinas. Confirmo CLB 188? Afirmo. Taxi autorizado via Patim de Alfa, ponto de espera, Chantone 186. Taxi 119,8, controle. Controle 19,8, Gol 75. Autorizado por funcionar, Chantone e Chitaxi. Controle de Salvador, bom dia, Gol 715. Luna 715, contato radar, Gol 360, dial. Correção, acolhe o fito. Acolhe o fito, vai ao 360, Gol 715. Acende a Brava, desça para 2000 pés, ajuste na 094. Autorizado ILS, XR, pista no zero, resposta estabilizada. Romeu na 014, resposta estabilizada no XR. É o Alfa de Abravo. Controle ao papapá, Mike Juliette Romeu, através do parque de Pituaçu, assim que autorizado o DCD São Joaquim. Confirme intenções? Sobrevoo em São Joaquim. Está no através do parque de Pituaçu, Romeu. A pro ideal é a 270. Mantenha 500 pés, está autorizado direto São Joaquim, Mike Juliette Romeu. Mantendo 500 pés, autorizado pro 270, da presente, Romeu. Salvador, bom dia, o total 9910, gente da Gol. Total 9910, a sua identificação via Mari, desça para nível de voo 050. Identificou via Mari 050, total 9910. Azul 4060, chame Recife, 1251, alterna 133325. 1251-3325, azul 4069. Voo 2607, decolou 59-119-8, controle. 19-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 607. Voo 607, contato na TF 360, da presente voo da EL. 360, confirmando, da presente pro AD. Cruz da EL. Nova time procurar cópia. Gente, voa Dial, voa 607. 7, por hoje Dial, no 607. 507, 5564 é o código, 098 é o controle. Decola, pista 10, o vento é calmo. Ali decola, pista 10. Voa 1897. É o código. Confirme o pátio PLB. Passe 2 a bordo, acionamento táxi de decolagem com a torre 18-6. Bordo 350, alterna Salvador. Quem prossiga táxi via... até a entrada do pátio 3, aguardando sua prosseguir. Até a entrada do pátio 3, aguardando sua prosseguir. Você chega no 4. Para o táxi, o Gol 1804 com 3 horas e 27, alterna Campinas, o PLB 184. Pode para iniciar táxi 1804. Aguarda. Salvador, Rio 5973. Pronto para a cópia Recife? Afirmativo. Recife, aprovado, nível de voo 310, via permissão 58. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5002 é o código, 5002, controle 198. Afirmativo, está autorizado para Recife 5310, correto, Santa Puxa Sanada. Agora. Tá 3597 para Puxback Sanada, 06. Aguarde 3517. Guardado, tá 3517. Para o táxi, o Gol no 605, PLB 1 no 65, alterna com o FIM 0323. Salvador, é o Alfred de Abravo, bom dia. Alfred de Abravo, bom dia, estou no visual, cheque, reporte contra a embaixada travado. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Um 897. Gol no 897, contato radar, voo 360, saída da EL. Saída da EL, 1897. Alfa India Bravo, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Pouso na 10, Alfa India Bravo. Não, 605, mantém o ponto, espera aguarde. Total 9910, desça para 2000 pés, ajuste na 014. 2000 com no 0, 1 no 4, 99 no 0. São Salvador, 3153, sente as condições, quando possível, autorização da Leão. Sente, guarde cópia. Guarda. São 251, alterna 13325. 251, 3325, Bora 607. Bora 605, ali, mantém pista 10. Mantém o 605. Alfa India Bravo no solo ao 06, livre direito no 21 decimal 9. 121 decimal 9, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo, ligou na sua escuta. Eu siga Alfa Kilo Pati 3. Alfa Kilo Pati 3, Alfa India Bravo. Fica no 4, ponto parada 10. Sigo 5 no 4 após a rolagem do gol e mantém a pista 10. Após a rolagem do gol, vai nem manter na 10, fica no 4. A matrícula. Minutinho, Vitor Juliette. Então ele mantém no 7. Ciente, o Max Juliette Romeu mantém a escuta do controle. É escuta do controle, Romeu. Total 9990, autorizado ILS, X-ray, pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS, X-ray da 10, reportará estabilizado, total 9990. E 1897, chame Recife, 1251, alterne 13325. 1251 e? 3325. 13325. Controle Salvador, 1605, bom dia. 1605, contato radar, do 360, saída da EL. 360 da EL. Olá, 804 ali, mantém pista 10. Três, 153 da TAM, copia. Via Leão, provado 340, via Perdizes 50, Bidev, após November 857, após conforme a rota. Dael, Leda, Bidev, a subida, 5004 é o código, 5004, e controle 198. Do Galeão, no nível 340, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857. Saída Dael Leda, e após o Bidev, transponder 5004 e o controle 1198, 3153. 3153, correto? Chama pra puxa essa massa. Sim, 3153. Alfa Vitor Juliette, confirme o setor de sobrevoo. Executando o lock. Gente, eu posso estabilizar. Reportará 990. Atualizado, Salvador, no meu pé, sai no corredor Axé, com a direita, pista 17, TGL em Veracruz, 0151 é o código, 198 é o controle. Oi, Pirata, a volta. Sr. Juliette, 442 a bordo, acionamento táxi decolar de 14186. 804, tem livre decolagem na 10, o vento é calmo. Papatango Romeu, Papatango, mantenha-se em condições visuais, sessão 045, livre, direto conquista. Livre direto conquista, atendendo para 045, Romeu Papatango. Pisado 9990. Total 9990, complete aproximação, torre 1186. Torre 186, total 9990. Quatro decolou, usando 2, 119.8, controle. 119.8, obrigado, bom trabalho. Tô em Salvador, bom dia, total 9990. Total 9990, muito bom dia, tô no visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é calmo. O trem tá baixado e gravado, livre pouso na 10, total 9990. 04. 1804, contato radar, 360, Dael 360, 804. Pushback acionamento do 83153.